Sally Boys, Jota Fidelix. Eu vou. Eu vou pra praia e sei que vou curtir com a rapa. Só na viagem e sem se importar com. Chinelo, taranga encerada. Calor 40 graus, eu vou largar pra praia. Coisa boa, felizmente chegou o verão. Vou fechar os mano da rolê no calçadão. Cansada, um tempo deitado na rede. Curtição, um copo cheio pra matar a sede. Joga bola, suar, pular a sonda. De óculos escuros, sem camisa pra ficar pampa. Mina de sainha, calçãozinha colado. De biquíni, de canga, com corpo bronzeado. Caiu na rede, é peixe dos meus, sou alegria. Coisa linda de top e sandalinha. A rapa reunida pra se divertir. Debutar no paraíso, vou ficar por aqui. Eu adoro o verão, mês de janeiro. Vou aproveitar enquanto dá, tá ligado, parceiro? Eu vou pra praia e sei que vou curtir com a rapa. Só na viagem e sem se importar com nada. E sem estresse eu vou cair nessa gandaia. Curtir a vida porque eu sei que o tempo. Demorou pra deixar a mala pronta. Vou me jogar no litoral e esquecer das broncas. Já tô com meu óculos de sol. Esqueci o lençol, mas eu não esqueci do protetor. Vento na cara, põe o pé na estrada. A rapa tá no clima, na vibe de balada. Tomando caipirinha na areia de chinelo. Ver ela de biquíni é tudo que eu quero. Eu não vou esperar, eu tô indo pro mar. Eu tô tirando mó onda, a rapa só quer zoar. Só tem sereia deitada na areia. A mulherada faz a rapa no verão pirar. Quem não quer? Muita curtição e beijo na boca. Litoral bombando, mano, que coisa louca. Eu sou imperativo e não fico parado. E quem quiser vem com nós no embalo. Eu vou pra praia e sei que vou curtir com a rapa. Só na viagem e sem se importar com nada. E sem estresse eu vou cair nessa gandaia. Curtir a vida porque eu sei que o tempo. Me arrumo, preparo as malas, pronto pra curtição. Checando o verão, o sol tá forte, calorão. Sereia na beira da praia, eu vejo de montão. Caipirinha gelou no copo, é mó curtição. Eu tiro onda, mano, mas eu não sou surfista. Vejo na beira da praia, só mina capa de revista. Tirando a ressaca, tomando água de coco. Olhando a vida passar, deixando o JN louco. Quando cai a noite, sereia foge do mar. Se arrumam, ficam lindas e só querem dançar. De óculos de sol, bermuda, chinelo, tirando onda. Dando rolê na beira do mar, com meus mano tudo a pampa. Tomando uma beer, esperando a noite chegar. Com a rapa toda unida, preparada pra zoar. Capeta, vários sabores, biquíni de várias cores. Então, sente só o clima, essa é a vibe do verão. Eu vou pra praia e sei que vou curtir com a rapa. Só na viagem e sem se importar com nada. E sem estresse eu vou cair nessa gandaia. Curtir a vida porque eu sei que o tempo passa. Flamengo!